Estamos aqui ao pé da letra, quinta-feira. Bruno Kohl convida sempre uma pessoa, um compositor, um estudioso da música popular brasileira, um amigo, como sempre, e que ele vem gentilmente dar sua contribuição, a sua arte, suas opiniões. E hoje, especialmente via Skype, estamos aqui com um parceiro meu, um amigo muito especial, uma pessoa incrível, amada por todo mundo, né, Samir? Samir Farias, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Samir, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E aí, galera? É, como é que tá? Tudo certinho? Tá direto da tua casa, Samir? Estou direto da minha Que casa. legal. No Irajá, no Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Escuta, Samir, há pouco tempo aí a gente se conhece, mas já dá para perceber que você é um grande estudioso da música. Samir Farias tem um trabalho muito bonito, é um pianista de mão cheia. Há quanto tempo tu tá nessa área, Samir? Rapaz, eu comecei muito novo porque meu pai também é músico. Então, assim, com 5 anos de idade eu já estudava piano clássico, entendeu? Comecei muito cedo lá na minha cidade natal, de Santo Antônio de Santo Antônio de Pádua. Pádua é no estado do Rio também? É interior do Rio, divisa com Minas Gerais. Mas era em conservatório ou é particular? É conveniado ao Lourenço Fernandes aqui do Rio. Deu uma academia conveniada. Bem cedo, prodígio da família. É que meu pai já era músico, então com 5 anos eu entrei no curso e com 12 anos eu já tocava com meu pai na noite, festinha, barzinho, aniversário, enfim. Comecei cedo mesmo, assim, com 12 eu já estava na Sei, estrada. aquele menino de fim de ano, na escola, sempre apresentação. Sempre. Olha isso, eu tive a oportunidade de frequentar conservatório bem cedo, em Tatuí, cidade de São Paulo. E também era sempre assim, a sina do músico é apresentar, né? Mas tem também uma relação muito forte com o teatro também, Samir, é isso? Sim, tenho. Eu desde novo gostava, mas lá na minha cidade não tinha curso de teatro. Na verdade, não tinha nenhum teatro onde a gente pudesse se apresentar. Mas assim que eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim já um pouco mais velho, com 21, mais ou menos 22. E eu fiz o curso, concluí, agora eu sou ator profissional formado. E, enfim, agora eu estou enveredando por esse Que caminho. legal, Sempre. que legal. E dá pra compartilhar essas profissões, não? Ah, claro, imagina. Música e teatro são casadinho ali, ó. Ah, tá. Mas isso é uma tem uma certa logística, né? Sim. Eu procuro sempre na minha vida independente não tentar fazer tudo de uma vez só, porque eu acabo me Entendi. embolando. Então eu já tenho controlado na minha agenda os horários e para não embolar o meio de campo, porque às vezes quando você quer fazer muita coisa, você acaba não fazendo Isso. nenhuma, né? A Enfim. produção é muito difícil, Samir? Produção é muito difícil. Eu, particularmente, tenho dado muito murro em ponta de faca. O ideal é quando você junta uma equipe, alguém que já é desse meio, que já faz produção, que já tem os contatos, tem que ter muito contato, tem que conhecer tudo de todo mundo, entendeu? O ideal é quando você tem alguém com você que te auxilia nessa Aí parte. você trabalha mais com esse pessoal, mais como consultoria ou faz parte de uma empresa? Como é que é? Não, não, não tenho empresa, não. Essas coisas são avulsas. Eu tenho esse espetáculo do Mulheres do Brasil, por exemplo, programado para o ano que vem. E a gente tem uma produção específica, entendeu? Parceria para esse projeto. É errado falar que é algo freelance, alguma coisinha? Geralmente essas pessoas que trabalham com produção, eles têm uma empresa, eles têm uma firma. Massa. E eles vão pegando os trabalhos que lhes cabem, né? Que dá para eles fazerem. Nesse caso, a produtora tem uma produtora, digamos assim. Eu não. Então a gente, da peça, não tem uma firma. Eles têm uma firma e essa firma vai fazer uma parceria com a gente nesse trabalho. Entendi. Você citou Mulheres do Brasil. Mulher do Brasil foi uma peça que angariou fundos através da internet, né? Foi? E Isso, foi exatamente. um site que tinha essa possibilidade? Sim, o site chama Catarse mesmo. E ele serve exatamente para isso. Você manda seus projetos e se tiver tudo enquadrado de acordo com aqueles, né, com o que eles buscam, você bota seu projeto no ar e manda para os amigos e pede colaborações. E para cada tipo de colaboração você dá uma recompensa proporcional, entendeu? Entendi. E você tem um prazo e um limite mínimo para atingir. Se dentro desse prazo você atinge esse valor mínimo, beleza, você retira o dinheiro e faz o seu espetáculo. Se dentro, no final do prazo você não conseguir atingir a cota mínima, você devolve o dinheiro para você, não, o próprio site, né? Devolve o dinheiro para todo mundo. É muito interessante, tem muita gente usando esse artifício. Foi É bacana. difícil atingir? Assim, difícil não, mas eu tive que ser bem insistente, eu tive que perturbar muita gente, Entendi. tive que ficar ali em cima todo dia, mas as pessoas são bem bacanas, colaboraram Mas legal, bastante aqui. legal que é uma oportunidade real, né? Não é uma oportunidade Sim. assim, né, idealizada. É uma oportunidade real e as pessoas que já têm uma certa afinidade contigo, né? E também Sim. conhecem o teu trabalho de uma forma, dá para participar de alguma forma desse processo, né? Claro, exatamente. É aquele trabalho de formiguinha. Você não consegue um patrocinador que vai te dar 100 mil reais. Você consegue vários pequenininhos, vários amigos que sempre querem ajudar, mas não tem muita grana. E com a parcela pequenininha de cada um, você faz um bolo grandão no final e resolve o problema, entendeu? Entendi, muito legal. Eu vou partir para o primeiro bloco de música. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre a carreira, tua carreira, tuas histórias, pode ser? Pode ser. Nós vamos escutar aqui vamos apresentar o Samir Farias aqui numa faixa de um CD, acho que é o primeiro CD que tu trabalhou, não é isso? É, exatamente. Que É, ano foi esse? Certo Simon Qual é o Salustiano. nome do CD? Um certo Simon Salustiano. Simon era o meu apelido de infância. Ah, que legal, Simon. Eu quis fazer uma referência à minha infância, botei músicas de quando eu morava lá em Pádua, enfim. Algumas canções, inclusive, homenageei uma cidade. Isso em que ano, mais ou menos? Foi gravado há 6 anos atrás, aproximadamente. E a produção toda foi aqui, todas as músicas, faixas tuas. As faixas são todas minhas e é um disco completamente independente, não tive gravadora nem nada por trás. Então fui eu que fiz mesmo tudo. E você já tinha essa. O objetivo de ter vindo para o Rio de Janeiro foi esse, mais ou menos? Não? Ou já estava um tempo no Rio já? Não, eu estou no Rio já faz uns 15 anos, 16, se não me engano, enfim. É, na verdade, o objetivo de eu vir para o Rio foi conseguir seguir minha carreira como músico, como ator, não especificamente gravar o CD, entendeu? Gravar o CD foi uma consequência de eu estar correndo atrás da minha carreira, é isso. Já estava no plano dentro do todo o processo, né? Sim, como já está no meu plano fazer o outro, já estou selecionando o repertório, a gente não pode parar. Não, legal. A música aqui eu vou passar aqui, é uma música em homenagem à Pádua, né? Sim ou não? Assim, o popular casamenteiro. É o santo padroeiro da cidade, que é o Santo Antônio. Uma conversa que eu tenho com ele, que na verdade é a minha cidade. Né? Perfeito. Santo Vamos dar Antônio uma da cidade. escutada, daqui a pouco a gente volta ao pé da letra aqui na Rádio Sarau, a gente volta já já. Acabamos de ouvir então Samir Farias. Escuta, a gente dá para ver que a tua veia é samba, é isso? É, samba principalmente, mas é música popular brasileira em geral. Mas o clássico sempre Enfim. teve junto na tua na... É, a minha formação inicial foi de clássico. Inclusive, eu acho que todo mundo deveria passar por lá um pouquinho, porque isso dá base, estrutura física mesmo, né? A sua mão no instrumento, seu contato com o instrumento, o clássico te dá muito mais isso do que o popular. É quase. E daí você tem essa base, você parte o que quiser, Mas quando entendeu? você estudava o clássico lá, você já tinha uma queda pro popular, não? Sempre. Eu era daquele aluno que a professora toda hora brigava, porque ela me deixava 1 minutinho e já estava tirando a musiquinha lá. Que legal, que legal. E estudou os caras clássicos, porque eu tô falando isso porque eu também estudei um piano uma época, né? E eu me lembro que eu tinha no, no, na minha sala de ensaio, que era uma sala toda vedada acusticamente, né? No conservatório, sim, as salas são individuais, né? Só o professor e o aluno, né? Isso. E vedado, assim, eu me lembro que eram umas 10 salas, uma do lado da outra, e ninguém se escutava, né? Porque era toda vedada, né? Acusticamente. E eu me lembro que tinha o Villa-Lobos, a foto dele em preto e branco, aquele charutão famoso, em cima, assim, e olhava para aquele cara e olhava assim, cara, eu não acredito que esse cara toca piano, né? Gabi tocava pra caramba, né? Meu Deus, né? E aí quando eu vinha a professora com uma pecinha do Villa-Lobos, meu Deus, cara, daí eu amaldiçoava aquele charutão. Era fantástico, né, cara? Porque ele pegava umas canções infantis, domínio público, tipo Samba Lelê Tá Doendo, alguma coisa, Isso. e ele transformava em obra-prima, né, cara? Isso é importante, né? Porque eu me lembro aqui que a gente, como eu sou professor, né, existe muito essa história de politicamente correto. hoje, né? É uma moda assim falar, né? Sobre mudar essas músicas, né? Que tem uma certa conotação de agora bullying, essas coisas assim, né? E Samba Lelê era uma das músicas que estavam na lista, né? Que estava com a cabeça quebrada, merecia umas boas palmadas, né? Aí, bicho, eu pensei, caramba, os caras querem mudar a Vila Lobos, né? Atirei o pau no gato, né? É, mas assim, né, pô, mudar a Vila Lobos, né, cara? Pô, que heresia, né? E será que os caras. Eu, no fundo, acho que eles nem sabem que é do Vila Lobos, né? Sabe, não, é, não sabe. Porque. E aí vem com essa história de mudar ou modificar uma época, né? Porque se você altera a letra de uma música, tu altera também o contexto, né, É, cara? com certeza. Eles deviam se preocupar mais com esses funks que estão rolando por aí. Mas em compensação, eu também não acho legal. É, se há uma liberação do funk, é o contexto da época também, né? Isso aqui, há uns 20 anos, vai ser estudado como o comportamento social de uma geração, né? É, não, com certeza. Eu só acho que podia ser um pouquinho atenuado, né? Existe o funk proibidão, que não é proibidão, né? Eu moro em frente ao Boêmio de Irajá e eu ouço 10, 4 da manhã palavrões homéricos aqui nos funks que eles cantam, entendeu? Isso é um pouco Entendi. ofensivo, realmente. Você dizer palavrões e descrever um ato sexual numa música, por exemplo, com todos os detalhes. Eles falam, né? Eles fazem isso. É, e enquanto isso, a Gabriela tem a censura, né? É recomendada e não há nenhuma vigilância nesse sentido, né? Tem gente que até diz que em nome da arte vale a pena fazer isso, né? Mas eu não sei se até quando, né, isso, porque eu não gosto de comparar e nem diminuir o trabalho de cada um, entende? Mas em compensação a gente sente que há uma desculpa atrás da arte, né? Eu não concordo. Eu acho que é a questão da imposição, cara. Você faz uma peça de teatro onde vai ter um nu, por exemplo, no palco, aquilo vai acontecer dentro de um teatro, tem uma censura, tem uma idade mínima permitida entrar ali dentro. Então as pessoas que vão lá assistidas ouvir isso. O funk, as pessoas botam no carro e abrem a tampa. Você é obrigado a ouvir a música deles do jeito que eles cantam, com aqueles palavrões e tudo mais, entendeu? Não tem um É controle. uma agressão até física, né? Se a gente pudesse. Sim, exatamente. Eu estou na minha casa, eu quero compor e às vezes eu não muito alto, irritante na calçada em frente, por exemplo, entendeu? Eles te obrigam, você é obrigado a conviver com isso. Entendi. Na verdade é a impunidade total, né? É uma selva, né? Deus dará. Que também que seria errado independente da música, né? Assim como as músicas de Natal, em época de Natal, né? Encaixa Campanha nisso. política agora. É, que também em decibéis insuportáveis, né, cara? Insuportável. Invade a sua privacidade mesmo. Você não tem como fugir disso, né? E como é que tá a tua carreira aí com relação aos novos projetos aí? Bom, eu tenho os planos para fazer o meu novo CD, como eu te disse. Ainda está engatinhando, eu estou selecionando o repertório, pensando ainda como é que vai ser a cara desse projeto. Mas isso já está fervilhando na minha cabeça, né? Tu se acha mais maduro hoje para fazer um CD, não? Acho, Do com que antes? certeza. Acho, com certeza. Quando eu fiz o meu primeiro CD, esse, o qual você citou agora há pouco, maturidade para decidir, para escolher muitas coisas. Eu não sabia como funcionava. Então, eu fui muito induzido pelas pessoas a fazer escolhas baseadas em algumas expectativas que são falsas, né? Na verdade, entendeu? Ou essa música é menor, tem só dois, sei o quê. Enfim, na verdade, para você botar uma música na novela ou na rádio, você tem que Independe, né? É, Independe. independente. Hoje em dia eu já tenho mais consciência dessas coisas e eu já vou fazer um trabalho mais baseado mesmo no meu gosto, no que eu quero mostrar e não em como vai ser mais fácil. Baseado no tipo do Samir Farias que você quer que as pessoas ouçam. O meu primeiro CD, embora tenha ficado muito bem feito, eu ouço ele com uma sensação de que podia ser um pouco diferente, entendeu? Podia não ter coisas ali que não entraram por conta dessas desculpas de encaixe em rádio, etc. É, mas só a experiência para poder consertar isso, né? Sim, com certeza. Não Eu com adianta ninguém certeza. falar, né? Você tem que ir lá E e ver. tem um produtor amigo meu disse que assim, que o melhor trabalho que você faz é o próximo. É, né? Então é o seguinte, eu queria fazer o seguinte, a gente vai escutar uma música aqui, que na verdade é uma parceria por conta de um concurso na internet. Deixa eu perguntar, a internet facilita para ti? Você tem a internet como um grande fator para distribuir o nome? Então, eu estou trabalhando isso ainda na minha cabeça, mas eu estou tentando olhar para a internet como minha amiga, entende? Eu tenho um pouco de dificuldade, mas estou chegando à conclusão de que sim. É um pouco você ganhar dinheiro, porque tudo que caiu na rede você baixa de graça e faz o que quiser com isso. Mas espalha muito mais rápido. Se tivesse a internet, como é que a gente já está fazendo essa entrevista hoje, por exemplo? Perfeito. Tem que saber as ferramentas certas É, a para usar, gente né? tem que se modernizar, tem que se render mesmo e aprender a usar a nosso favor. E até usar a própria criatividade para poder ganhar com isso, né? Sim, com Porque não é certeza. só esperar o que ela tem para oferecer, mas sim o que você pode fazer para também aumentar isso. Com certeza. E aí, e essa história da gema, cara, como é que foi? Então, o Leone tem um site e ele costuma promover, vez ou outra, no site dele, concursos. E cada concurso costuma ter um tema diferente. Ele já fez concursos de botar letras em melodias dele, já fez concursos ao contrário, de botar melodias numa letra dele. E foi num concurso desses que me avisaram que estava aberto as inscrições e eu me inscrevi. E foi um samba do Walter Ribeiro. O Walter, eu já tinha conhecido ele num concurso anterior do Leone. Colocaram uma melodia num soneto do Leone. Eu não, eu fiquei em terceiro lugar, o Walter ficou em segundo. E o Eduardo Toledo foi quem ganhou esse concurso. Então, o Leone, gostando muito da canção do Walter, ele promoveu no site dele um novo concurso para a gente botar uma letra nova em cima da melodia do samba do Walter. E o prêmio seria ter a parceria do Leone, porque ele ia lapidar tudo no final e tal. E o que aconteceu foi que eu ganhei esse concurso e agora eu tenho essa canção em parceria com o Leone e com o Walter Ribeiro. A gente gravou um videoclipe depois, mas foi muito interessante, porque a gente gravou a música sem se encontrar. O Walter, lá na Bahia, fez toda a base instrumental e tal, mandou pra gente. Aí eu fui no estúdio, gravei minha voz, o Leone botou lá na casa dele a voz dele, e mandou um estúdio pro Walter, e o Walter mixou tudo lá na Bahia, e a gente ficou com uma faixa pronta, os três cantando juntos a música. Legal, que legal. Que também é por conta de toda essa facilidade, né? Exatamente. Aí a internet. E aí, depois de ter essa faixa pronta, eu consegui. Aí o Walter veio da Bahia e a gente gravou o videoclipe que está aí rolando no ar, está no YouTube, da Gema, o nome da canção. Tá no YouTube, Da da Gema, Gema, né? exatamente. E aí fica a parceria dos Os três, três, é isso? exatamente. Walter Ribeiro, Samir Farias e Leone. É, tá dentro da lista da pré-produção do repertório, não? Do próximo Próximo CD? CD? Não, essa não tem. Não, acho que não, ainda não está decidido, mas eu acho que não vai entrar essa no CD, não. Eu vou escutar ela então, eu vou passar aqui pra gente Beleza. escutar. Então, é uma parceria de Samir Farias com Walter Ribeiro e Leone, participação dos três na canção. Da Gema, aqui ao pé da letra, Rádio Sarau, daqui a pouco a gente volta.